las nalgas de mandarín. Então, e os novos tartarugas ninja? Os dois, estão ansiosos ou não? Foda-se. É, tem agora aquele Bebop e o outro. Quem é o Bebop? É. Era aquele tipo o Javali, não te lembras? Ah. Os mutantes. Yeah. E tem um que tem uma televisão na barriga? Sim, que era o... que se chama? Krieger ou... O Krieger. Era o Krikas, era um nome português. Tem uma televisão na barriga, que estupidez. Isto é merda, já não há falta há muito tempo para virem um filme dos Teletubbies que as pessoas levem a sério. Mas os Teletubbies em CGI ou com atores? É tipo Tartarugas Ninja. Mas se uma sala de Teletubbies salvam o mundo. Yeah, com Megan Fox também. Sim. E já viram o trailer do novo Harry Potter? Que não é Harry Potter? Ai, ai. Sim, sabes que eu já me enfiaram hoje para a boca abaixo. E então, o que é que achaste? Opa, é sacar euros, não é? Basicamente. Eu nem desgosto dos Harry Potter. Eu até li para aí três livros primeiros. Eu li todos. E até gosto. E agora o trailer de Vizinhos 2, Sorority Rising. O que é que tem a dizer? Viram um? É o quê? Um gajo está a fazer uma gajo está a fazer uma mamada a um gajo, mas isso está no Netflix, viu, a princípio. Nunca vi essa merda, nem sei porque é que isto é o 2. Tem o Seth Rogen, que eu detesto. Pois não, porque isso estava. Olha, foi um dia que estava aqui a minha irmã e ela disse: vamos ver uma comédia romântica, assim, quantos putos estão a brincar. E eu pus esse filme, porque estava lá naquela cena e começava alguma gaja a fazer uma mamada a um gajo, os putos olhar para a televisão. E eu, tá, stop. Mas eu pensei que já não havia sequelas destas merdas, que isto era só nos anos 90, né? Também filmes com o Seth Rogen, foda-se. Detesto, caralho, foda-se, sabe? E, pá, detesto mais que o James Franco, acho eu. É sempre o mesmo e filme. A pensar dessa merda. Foda-se. E o gajo aparece no coisa, naquele que eu gostei, sobre o gajo da Apple, como é que se chama? Agora tudo frito também. O Jobs. Já viram o Jobs? Qual deles? Qual dos 16? O novo. Não, o que é mas... bom. É bom filme. Ele aparece. E o que é que tens a dizer do trailer do filme do Gigante do Spielberg? Oi? Gigante do Spielberg? Sim, chama-se The BFG. Não. Best Friend Giant. Só vi um póster. Aí há uns meses, mas não vi. Tal, é uma merda, não? É uma merda, é. O Carlos saiu da chamada. Dormeceu. Tem blackout. Deve ter sido o cão que comeu o caldo. Esse também lá no Algarve, não sei como é que ele apanha a internet lá no meio dos pinhais. Está alguém?